despertando para a verdade superior. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa pequena introdução, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vem chamar a atenção para que a gente busque a verdade através do conhecimento, né? Então, um dos pontos mais fortes do Espiritismo, sem dúvida nenhuma, é a busca do conhecimento, é o saber, é a gente tomar conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Para onde vamos depois que desencarnarmos, né? Então, a gente chega num momento da vida que a gente começa a fazer essas perguntas porque a gente tem dúvidas, né? E não sabe o que vai acontecer. Então, cabe a nós buscar as verdades da vida. Então, conhecer melhor as leis de Deus, as leis do universo, saber o que nós estamos fazendo aqui nessa passagem, para onde nós vamos. Todas essas dúvidas, eu tenho certeza que cada um de nós tem em nossas cabeças, né? Então, cabe a gente buscar as respostas, né? Através do conhecimento. Não tem coisa melhor do que a gente buscar através do conhecimento. Hoje a gente tem uma infinidade grande de livros, de informações, não só na nossa biblioteca, mas tem internet, que hoje é um celeiro, tudo quanto precisa a gente acha na internet. Então, qualquer dúvida que a gente tem, hoje a internet nos ajuda muito, né? Em pesquisa, em leitura, e assim a gente vai crescendo e vai evoluindo. Amai-vos é o primeiro mandamento. Não tem nada na vida que a gente faça que não seja com amor. Seja o trabalho, seja um relacionamento, seja uma atividade, seja um estudo, qualquer coisa. Se a gente não colocar amor naquilo que a gente quer, a gente não consegue alcançar nosso objetivo, que é crescer e evoluir. E o segundo mandamento, instruir-vos, né? A gente tem que se instruir todos os dias. Todos os dias a gente está aprendendo conhecimentos novos, coisas novas. Para quê? Porque a verdade liberta a gente, liberta o conhecimento, liberta o conhecimento, mostra para nós novos horizontes, novas portas, né? Então, seja não só na vida profissional, como na vida da nossa casa, seja como crescimento espiritual, que a gente, às vezes, deixa um pouco de lado, né? Então, o conhecimento ele tem que ser, assim, uma visão holística. Né? Tem que buscar conhecimento em todas as direções, não só na parte material, física, espiritual, né? Tem que ser uma coisa completa. Conhecer para Sócrates, Sócrates era um filósofo grego, né? Então, conhecer para Sócrates é passar da aparência para a evidência, da opinião ao conceito, do ponto de vista individual à ideia universal. É a base para todos conhecimentos, e a base para todos os conhecimentos era o autoconhecimento. Propunha-se que o homem, antes de querer persuadir aos outros, deveria primeiro, antes, conhecer-se a si mesmo, né? Então, a base de tudo, tudo começa no autoconhecimento. Primeira coisa, não adianta a gente querer sair por aí querendo descobrir o mundo, querendo descobrir tantas coisas novas, a gente não se conhece a si mesmo. A gente, mal e mal, não se conhece os nossos defeitos, às vezes as nossas virtudes, né? E esse planeta é um planeta de expiação, a Terra, e todos os seres que estão nesse planeta estão aqui para crescer, para evoluir. Todos nós somos imperfeitos, cada um com as suas diversidades, né? Um num lado, outro no outro, mas a imperfeição ela é presente em cada um de nós, de formas diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, todos nós. Então, cada um tem seus objetivos, suas virtudes a melhorar, seus defeitos às vezes a cumprir, e assim por adiante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer-se a si próprio, vencendo o egoísmo, né? A gente tem um egoísmo muito forte ainda, e a gente às vezes prefere estar olhando os problemas dos outros, os erros dos outros, e a gente vai esquecendo os nossos para trás, né? Então, a gente muda o foco da nossa caminhada. Então, primeiro conhecer-se a si próprio. O conhecimento também fomenta o progresso intelectual e moral do homem. O desenvolvimento das artes, das ciências, proporciona uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Liberta o homem da ignorância, das superstições e desenvolve o senso crítico e o raciocínio. E evita a dominação e a manipulação e confere autonomia ao ser. Ou seja, através do conhecimento, a gente se liberta da ignorância. Então a gente passa a ser, a gente deixa de ser persuadido pelos outros. Por quê? Porque a falta de conhecimento ela oferece isso. Se eu não tenho conhecimento das coisas, as pessoas facilmente me dominam, me persuadem, né? Fazem com que, às vezes, eu faça as coisas para aqueles que têm mais conhecimento. É a lei do mais forte, né? A vida tem esse aspecto. Talvez não seja até o correto, mas assim que ela procede. Então, o mais forte está sempre, né, se usufruindo ou usurpando o mais fraco. Então, O conhecimento, ele traz isso de bom também. A gente deixa de, às vezes, deixar ser levado por algumas coisas, né? Através do conhecimento. Então, o conhecimento propicia isso, né? Quando falamos em liberdade, falamos da libertação espiritual, através do conhecimento da verdade. Essa libertação é a mais importante para o homem, pois implica em livrar-se dos preconceitos, das superstições, do orgulho, da vaidade, do ódio, da avareza, do personalismo, do ciúme, da inveja, da avareza e os apegos às vãs tradições, né? Olha quanta coisa que a gente consegue combater se libertando, né, espiritualmente. A gente está preso a muitos dogmas, muitos paradigmas, muitas educações arcaicas do tempo da onça, né? Então a gente, como filho, claro, a gente recebe aquela educação de casa, que é a melhor que existe, com certeza, porém elas vêm carregadas de coisas antigas do passado, isso vai às vezes se mantendo, né? Então as coisas têm que serem renovadas, a visão da vida tem que ser renovada, a gente não pode viver uma educação antiga que às vezes não cabe no mundo que a gente vive hoje. Então, é através da verdade, do conhecimento, tanto material, espiritual, que a gente consegue, não diria combater, mas consegue ir vencendo essas diferenças de situações e épocas, né, aos poucos, né? Enquanto não se libertar da tutela dessas viciações, o homem continuará subjugado por esses monstros estarrecedores, responsáveis pelo resfriamento do amor da terra, né? Então a tendência é a gente, através do conhecimento, da verdade, se libertar de todos esses defeitos, né? E o pior deles, com certeza, é o orgulho, né? O orgulho nos impede, às vezes, de tomar frente a muitas atitudes, muitas coisas. Deixa eu ver aqui. Toda pessoa que transita pelo caminho espiritual indaga a respeito da verdade. A verdade pura é única e imutável. Entretanto, a compreensão sobre a verdade tende a modificar-se de acordo com o vosso grau de desenvolvimento. Ou seja, a verdade ela vai ser sempre a verdade, porém, a visão, a compreensão que cada um tem sobre a vida, sobre as coisas que acontecem, ela vai mudando à medida que a gente vai crescendo e evoluindo. Hoje eu tenho um certo conhecimento que me permite dialogar e opinar sobre um determinado assunto com a visão. Mas daqui a um certo tempo, o que acontece? Eu vou adquirindo conhecimento, adquirindo novas informações, e daí a minha opinião sobre aquele assunto já muda, né? A gente vai crescendo, vai evoluindo com o conhecimento, e também as minhas opiniões elas vão variando ao longo da minha caminhada. É necessário também compreender que para cada buscador da luz existe um conceito particular da verdade, né? Ou seja, cada um tem a sua opinião própria específica. Então a gente não deve se conflitar com as opiniões divergentes das nossas. Por quê? Porque ele está me dando uma opinião com aquilo que ele tem de conceito dentro de si, né? Então a gente não está ali para discutir, para brigar. E é sempre ouvindo novas opiniões que a gente também cresce e evolui, né? Cada um dá uma opinião diferente. Então aceitar a opinião das pessoas é uma coisa boa. Encontrando-se em distintos graus evolutivos, eles têm diferentes capacidades de percepção da verdade. Assim, o entendimento do que vem a ser esta qualidade divina ajusta-se sempre à compreensão do momento. Ou seja, por que do momento? A partir que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai adquirindo novos conhecimentos, minha opinião, ela vai mudando de divisão, né? As coisas vão mudando, assim como muda a vida. Então, eu vou adquirindo conhecimento e vou tendo novas opiniões e vou aceitando novas verdades para mim, né? Que são diferentes das outras pessoas. Sabemos que neste mundo em que vivemos, não existe sequer um ser perfeito, além do Cristo, e que nenhum habitante deste orbe, além dele, detém a verdade absoluta. A perfeição só é passível de ser alcançada através das inúmeras oportunidades de aperfeiçoamento oferecidas por Deus, através das sucessivas reencarnações, sempre em busca do conhecimento, né? Então, assim como diz aqui, ó, todos nós somos imperfeitos. Nesse planeta, pelo menos, não existe um ser perfeito, né? Como a gente se acha, até que é, pensa que é. Não existe. Todos nós que estamos aqui somos imperfeitos. A gente está aqui para se corrigir, para evoluir, para curar nossos karmas, nossas dúvidas, nossas diferenças que tivemos ao longo das nossas reencarnações passadas, e assim por adiante. E também ajudar as pessoas que estão ao nosso lado também a crescerem, né? A gente tem essa obrigação, diria assim, de crescer e também trazer as pessoas junto com a gente, dentro do possível. Então, através das sucessivas reencarnações, né, sempre buscando conhecimento, que a gente cresce e evolui cada vez mais. Porque o nosso corpo de matéria fica para trás e a gente leva o quê? Só conhecimento. Conhecimento, experiência, por quê? Porque isso é energia. Conhecimento, saber, né, o amor, são energias que a gente não consegue apalpar, mas que elas ficam dentro da gente, nossa alma, nosso espírito. E é isso que a gente carrega para frente, de bagagem. Então, essa variedade extensa de conhecimentos que compõem a verdade universal nos é revelada conforme nosso esforço no trânsito pelo caminho do Cristo, né? Ou seja, se eu não me mexer, se eu não correr atrás, se eu não fizer nada, eu vou continuar da mesma forma que eu estou. Então, depende do quê? Do esforço próprio. Claro, não tem outra forma, né? De posse desse conhecimento fundamental, estamos aptos para entender a vida plena e efetivamente desfrutarmos da paz que o amor sublime e consciente constrói. Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Busquei e achareis, batereis e a porta se abrirá. Então, assim como diz aqui e é verdadeiro, tudo depende, né, do esforço individual de cada um de nós. Se a gente ficar parado e não correr atrás daquilo que a gente quer, de respostas e objetivos, de oportunidades, a gente fica parado no tempo, né? Então, a gente cresce e evolui primeiro com a força individual, com o desejo de crescer e evoluir. Depois, as coisas vão retornando para a gente, né, conforme o nosso esforço. Para falar um pouco mais desse assunto, vou chamar o Ademir.